vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Se o coração viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Aonde a gente faz tudo por amor, baby, baby, já chegou. Campeãs da semana. Música 2. This is number 2. Eagle number 2. Number 2. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Force from the beginning. Yeah.